a total eclipse of the heart. Davis, Eyes. Ficou bacana pra caramba, hein? Ainda Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Carpenters, Only Yesterday. Essa daí foi feita pelo amigo aqui. Eurythmics, Sweet Dreams. E começamos o Flash House de hoje com Snap Exterminate. Só foi o primeiro bloco, hein? Maneiraço, né? O segundo tá maneiraço também. Então, se eu fosse você, ficaria por aí, hein? Você está ouvindo Flash House. 6:37. Hillsong Rádio Serviço. Se sentir triste às vezes é normal, mas se essa tristeza persistir, pode ser o começo de uma depressão. Compartilhar momentos com a família e amigos faz muito bem para sua saúde emocional e pode prevenir a depressão. Preste atenção aos sintomas. Se eles aparecerem, procure ajuda. Se liga, dê um like na vida. Saiba mais em saúde.gov.br/depressão. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Belos acordes. Nos remetem a belas músicas. If you should fall into my arms and tremble. Belas músicas nos remetem a belas rádios. Rio Sul Rádio. Voltamos a apresentar Flash House. Deborah Cox no Flash House. Let me see those hands in the air.

understand this group. Sensations. Get me feeling wild with your love. Sensations.